quanto as ruínas. A glória se foi, o orgulho se quebrou. Em lágrimas clama, a terra em dor se inclina, mas a esperança se ergue, o Senhor não nos deixou. Eis que vem a restauração, o Senhor traz a libertação, ainda que o juízo tenha vindo, o amor de Deus é o que nos faz viver. Vai seguir, mas há um tempo a esperança ressoa na dor e na perda. Ele vem nos redimir. Eis que vem a restauração. O Senhor traz a libertação, ainda que o Português e worship, a custa de tão é piana, você tem duas pepianas.